só passando o som legal hoje. Pra você se ligar e viajar. O som da máquina! Aniversário do parceiro Pretinho. Super DJ Naldo. E a gente aqui em nossa estação pra fazer um super show. Pra você chegar, curtir e viajar. O som do Mineirão! Só passando o som. Por favor, não vá. Não diga que acabou. DJ Mario, volte pra me amar. Eu não consigo. Atenção, garçom, belisca. Não chega, moleque, rápido. Vem, belisca. Se você não está, o meu ciúme sempre foi constante. Filé pra você. Me magoou. Partiu meu coração. Nosso amigo Anderson, grande empresário de Marituba. Mas ainda te. Tá por aqui, firme e forte, curtindo, viajando ao som da máquina. Meu amor. E a gente aqui no Point, ó. Amo você, amor. Mineirão. És dona do meu coração. Grande empresário Anderson! coração. Saudade é pra recordar. Mineirão. Mineirão. Mineirão. A gente tocando uma sequência de marcantes. Pra gente fazer esse CD pro nosso parceiro Anderson, tá bom? Banda Pintos. A moral. Já estamos ao vivo. Eita, Marituba! Você de novo, não me deixe mais sofrer. Saudade é pra... Você é tudo que eu sonhei. Agora. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Aqui é Trem Digital. Mas pra você... Não... Tá chegando o Trem Bala. Tá chegando aí o Toca Tudão. E mago. Aguarde que ele tá chegando. Partiu meu coração quando você se foi. Mas ainda te quero, volte logo, meu amor. Amo você, amor. És dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. As gatas que agitam a festa inteira é de apaixonar. As Barbies, amor, é do coração. Amor, você, amor. É o novo Mineirão. Toca tudão do Pará. Meu coração não resistiu, se entregou a uma louca paixão. Chamando loucamente, eu sei que posso te fazer feliz. Por isso não me deixe aqui sozinho nessa solidão. Banda Pintos, a moral. Enganar o coração, por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Edilson de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, furacão do som. DJ Edilson de Elso, seus melhores DJs. Bora! A gente tá adorando o aniversário do Pretinho. E a gente fazendo esse CD ao vivo da festa de hoje. O Trem Bala que tá chegando, papai. Quero mais. Tá chegando o Trem Bala, o Toca Tudão. O empresário Anderson de Marituba. Já tá por ali firme e forte. Vai encher de derrama. Bora, Anderson! Música.

CDzão pro Trem Bala. Tá chegando o novo empreendimento da empresa Mineirão. O Trem Bala o toca tudão. Esse papo de querer me controlar. Quero mais. A emoção, Mineirão. O Trem Digital da Saudade. Essa é mais uma organização Neneco Promoções. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. São passageiros do Trem da Saudade. Trem da Saudade. Olha a máquina chegando, chegando, chegando, chegando. Agora, agora, agora, DJ André Maquinão. DJ André Maquinão. A sua viagem será. A sua viagem será inesquecível. Pois você vai dançar e relembrar os melhores sucessos que marcaram época. Agora, DJ André eu. Mostra que com o passado não se brinca. Nossa viagem está começando, ó. Aniversário do parceiro Daldo. Pretinho cremoso. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a luz. Meu sobrinho Ricardo, seu grande amor. Diz pra você. Já no circuito! E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão e raia no meu coração. Que raia no meu coração. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. No céu. Atenção, Juju, dá um chega, Juju. Vão dizer que a lua. Alô, Jubileu, rapidola. Eu fiz pra você. Um gente, abraço muito carinho, nosso vereador gordo, Janine Deua. Aqui no circuito com a gente, nos dando prazer da visita, tá bom? Grande vereador gordo. De paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor. O homem do Tigrão. Sereno, e o luar será. Eita, Tigrão! Ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor. O sereno, gente, detonando aniversário do Pretinho! Sem fé. Atenção, Leder, não chega. Com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber por quê. Ninguém mais.

sonho e vi se unir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Gente, abraço pro Garilho, o Gilberto é irrigado, o homem do Tony Son. Tony Sons. Abo Naguinho, segure, firme e forte. Chegando pra encher e derramar. O Sérgio Brito, André Maquinão. Tony Sons. Por ela me escutar, eu amo como eu amo. Deus me agradece por ela me amar. Nosso amigo Marituba, esse é velha guarda, fez história aqui no Mineirão, trem digital, trem da saudade, tá firme e forte hoje aqui, ó. Bora, Marituba! Mineirão. No meu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Ei, só tá começando, meu irmão. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Por ela me escutar. Mais uma noite sem amor, mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor, mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite. Gente, abraço pro Garinho, o Praiano, lá de Acundual. Essa por ali com a gente, Pipi Forte. Obrigado, meu irmão. Solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero. Eita, Praiano! A solidão me tirou a vontade. A gente tá gravando ao vivo, papai. É tudo ao vivo. Uma noite sem amor. Nosso amigo Fábio em companhia do Smith e seu grande amor. Mais uma vez. Foi na morada de firme e forte, valeu. Estou sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Esta noite eu quero. Esta noite eu quero morrer. vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Baby, vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque a gente vai detonando hoje em nossa estação. Quase me mata. Vem via Chaparituba. E me diz o não. Oh, oh. Saudade é pra recordar. Recordar. Com Mineirão. O trem da saudade. Ao amanhecer, uma porta aberta. Nossa amiga Deia chegando no circuito. E o caminho certo. Pra curtir, pra viajar, valeu. Pra ela seguir. Mineirão. Mineirão. E vai levando os sonhos meus. O que posso fazer? Ela partiu. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Gente ao vivo! Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu tenho medo de perder você. Sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Eita, finge! Anjo bom que apareceu. Nosso amigo Kiko do Vaco. Tá no circuito, valeu. Anjo bom que me mostrou. Galera chegando. A legião chegando pra viajar. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Sempre no meu coração. Bora, S! E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Agora é o trem digital da saudade. Vago, meu irmão, tá no circuito, ó. Mas eu tô chegando pra encher e derramar, bora, Kiko! Ei, primeira dama! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas Novo Mineirão, minha tentativa foi em vão. De novo. A minha loucura por você é demais. Ei, Kiko! Mas... Ai, meu coração! Como tá doendo o meu coração? Meu coração tá apertado. Bate forte, mas não machuca. Bora que tá só começando! Aniversário do Pretinho! Égua! Sonhei com você, pensando um dia te ver, naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Não. Bora, Praiano! É tão lindo o amor que a gente faz. O cara que comanda a Gudoá, ó. Tá por ali, ó. Nosso amigo Kiko do Vago também dá no segundo. Sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. O DJ Ricardo, sobrinho do André Magdão, tá no segundo. Ele, seu grande amor. DJ Ricardo Saudade. Vicente Marituba. DJ Ricardo Saudade. É tão lindo, amor. De paz, minuto e eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu, é essa coisa mais linda que me aconteceu. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Cadê essa mulher que não vem? Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. DJ André Maquinão. Que não vem. Égua. Traz mais uma. Olha, ele tá aqui pra mim. E vou beber fingindo que ela já está. Cadê o garçom, hein? Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito. Nosso amigo Kiko, firme e forte. Chegando pra curtir, pra viajar, pra derramar muito show. Minhas emoções estão começando. Hoje em nossa estação do bom. Aniversário do Pretinho Cremoso. Parceiro Dalton. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. DJ Dalton. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. teu garçom. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Cadê o garçom, hein? E garçom não refresca. Arrei o balde. De novo. Já está aqui. Você num quarto de hotel, de frente pro mar, numa noite de estrelas no céu. O que vai acontecer é só imaginar. Lá em Marudá, nossos corpos seminus, envolvidos na penumbra da luz. Uma bebida suave pra estimular. E o que virá depois é por conta de nós dois. Com esse clima eu sei, não dá pra segurar. Vai explodir o amor, complemento de dois apaixonados. Não dá pra evitar. Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Apaixonados, vai explodir a paixão, não dá pra evitar. Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Imagine, eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. A gente vai detonando, bora. Complemento de dois apaixonados. Vai explodir a paixão, não dá pra evitar. Eu e você num quarto de hotel, de frente pro mar. Chegou. Vai explodir o amor. Diz que Vini tá aqui presente, valeu. Obrigado, primeira dama. De dois apaixonados. Vai explodir. De novo. A paixão não dá pra evitar. Eu e você. Eu e você. De hotel, de frente pro mar. DJ André Maquinão. Comandando a saudade no Mineirão. Vem, minha produção! DJ André! DJ André Maquinão! Vamos lá, Bidel! E a gente detonando. Também dono seguro, firme e forte, valeu! Was it all my fantasy? amigo Kiko do Vago. Nosso amigo Israel, ele, seu grande amor. Então, produções. Amiga Charlene na área. Eles têm que fazer hits. Pra cima, garoto! Japa chegando em peso pra bater os parabéns pro nosso parceiro Dalto Pretinho Cremoso. Já já o Pretinho. DJ Dalto Mineirão. Leitinelma chegando no circuito, o Dan e toda a galera dos acordados. Caetilani também tá na área. Ajeita tua juventude, talento e experiência. Daniel Produções, a moral em curso. Parou por a olho. E agora? Só pra você se ligar. Do Badala Mega Pop. Leader.

novo Mineirão. Vamos lá, passageiros da saudade. Mineirão, o trem digital da saudade. Essa é mais uma organização Neneco Promoções. É o trem digital, o show mais completo do Pará. Mineirão, agora é digital, a evolução continua. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O japonês também já no circuito da comitiva. Comitiva da Japa. Jamais ofereci a ninguém o mais louco e lindo romance. Primeira dama Cid Magnão. Existe. Nosso parceiro e sobrinho Ricardo de Marituba. E a dona Nete Bibi Forte. Nossa amiga Neia também tá na área. Olha o anjo lindo do trem, tá de volta. Um grande beijo. Pra sempre amar. Alô Simone! Certeza disso? Tô sabendo que o Juju tá solteiro. De novo. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você parceiro Daldo. Eu faço de tudo pra descontrair, mas ela sempre acaba com a minha festa. DJ André Maquinão. Expressou minha declaração de amor. DJ Dalton. Bora, moleque. Porque é bom, sempre vem de fora. Aqui. Mas quando a gente tem cara, essa música é firme. Essa é firme. Se liga aí, ó. Bate forte. O povo gosta. Eu sempre estive o tempo todo com você. Os amigos do Mega Pop por ali, ó. Sou aventureiro e não vou arriscar. Olha quem tá na área, o garçom belisca, Dalton. Eu sei que estão querendo me levar daqui. Mas eu arrebenta, filho. Vou te abandonar. Ajeita tua cara. Não despreze essa declaração de amor. Arrebenta, filho. Calma, não te empolga, não aumenta muito, que a potência é muito grande. Vai acabar estourando a minha garrafa de gelada, filho. Mas quando a gente tem e não dá valor, acaba chorando Olha o japonês!